seu coração, um beijo ela quer, um lance ela quer. Então deixa eu te pegar gostoso, deixa eu te fazer mulher, eu sei que você quer. Não vai embora não, fica um pouco mais, pra eu roubar seu coração. Ela é linda, ela é top, mas desse jeito não vai rolar. Eu quero curtir, mas você não sai desse celular. É o dia inteiro só mensagem e publicação. Vou ter que pôr meu coração no modo avião. Faz barulho aí! Não deu atenção. Agora eu tô na faca, os parceiros tranquilão. Aproveita então e curte aquela foto que eu postei lá no bailão. Vai, vai, vai. Mas desse jeito não vai rolar. Eu quero curtir, mas você não sai desse celular. É o dia inteiro só mensagem e publicação. Vou ter que pôr meu coração no modo avião. Faz barulho aí! Não deu atenção. Agora eu tô na faca, os parceiros tranquilão. Aproveita então e curte aquela foto que eu postei lá no bailão. Vai, vai, vai. Não deu.